continuo querendo alguma coisa nova. Não sabe se gosta depois que você prova. Chega de saudade, eu quero novidade. Chega de modismo, eu quero mais que isso. Tô mirando o passado pra acertar o futuro. Eu tô ficando insano pra ver se me curo. Eu tô sempre arriscando, porque é mais seguro. É melhor cair que ficar em cima do muro. Quero violão, olhe para o céu, saia desse chão. Aceite o diferente como a um irmão. Pede pra que a arte nunca seja em vão. Mude alguma coisa, bota sua mão na massa, ou seu ouvido na praça.